Esta é minha irmã Diana. Ela continua charmosa. E neste mês de campanha, pintou sua coruja de rosa. Mas foi proposital e foi feito com muito carinho. Pois neste mês ela é digital, tornou-se boneca em quadrinho. Somente para lembrar que você tem que fazer e que deve conscientizar e ao câncer então combater. Que Deus assim proteja deste mal que é feroz e que o câncer não esbraveja partindo para longe de nós. A força que Deus te deu, ninguém tirará de ti. O valente é o nosso Deus, já fez o gigante cair. Tu que estás guerreando com a ajuda do Deus do céu, contra o câncer de mama lutando, este gigante cruel.